você vai voltar pra mim, prometo não fazer você sofrer. Te amo e não quero te perder. Meu corpo sente a falta de você. Calcinha Preta, volume 7. Seu coração vai aprender o que é paixão. Não sei por que você fugiu de mim. Estou desesperado, vê se volta. Juro que vou te fazer feliz. Calcinha Preta, volume 7.